Mais do que nunca, a fé nos contagia e faz valer a nossa luta na periferia ou até no centro de Brasília. A quebrada é o flevo, Joe, é Planaltina. Apesar das guerras, sem trela, negue se entrega quando toca o rap, o som verdadeiro dessa terra. Aí os manos esquece tudo e deixa de lado as guerras, diferença e as tretas do passado. Como o poder de mágica através dessa canção, um hino de ordem e progresso, a nossa missão. As diferenças, irmão, eu sei que existe, mas vamos mudar, eu tenho certeza disso, não duvido. O sentimento, irmão, vai prevalecer. Paz, liberdade, amor, justiça, pode crer. E seja lá no norte, sul ou no mundo inteiro, a quebrada é o frevo, doido, morre. Esse é o fim, a quebrada é o fim. Como sentir, a quebrada é o fim. Porque a quebrada é o frevo. Ou sem dinheiro, então vem curtir. Não vem curtir. Já é como é, tô na fé, tipo abalo e kicks no pé, pronto pro que der e vier. Na rua com a lua, sorrindo a pampa, vou que vou de boresta na praça com meus irmãos. Sou quem sou, tipo os loucos que pira, rolando só no abalo. Scumbag em cima botando a cara fora da pura. Quem é, quem não quer ser feliz, me diz aí. Se eu tô no frevo com os loucos, somente é pra curtir. Tamo na rua, liga as mina e o Joe, tudo bem. A quebrada e o frevo hoje pra nós é o que tem. Pra conexar o globo pirata, tamo aí. Quem quiser flutuar, viajar, pode vir. Medo de quê? Pois se a quebrada é nossa, as mina tribulada de um bom rap é o que elas gostam. Ou é nós no ato, só maloqueiro nato. Se os gambá bater na porta, pode crer que eu não abro. A quebrada é o fim. Como sentir? A quebrada é o fim. Porque a quebrada é o fervo. Ou sem dinheiro, então vem curtir. Não vem curtir. Porque a quebrada é o fim. Como sentir? Palmas pro gingadão da favela, com os braços pra trás, fica na zona bela. Tudo, tudo que o mal tem de bom nós quer. Dinheiro, marafa, mulher, dá dedo pros gambé. Só quem respeitou o frevo dos preto, o black, dos negro, o beco, os ghetto. Diz que tá com nós, liberdade, paz, amor. Seja onde for, os menores já colou. Salve! Os vagabundo da favela, as donos língua azul, Joe, os patrão da ervidão. Filma quem nós tá, daquele modelo de abalo no peito, só é tudo vermelho. A gente aprende, a gente sente. Como é bom curtir um bom som consciente. Um salve pros moleque lá dos pontes dos marafa, todo dia, o dia inteiro. Muito chilão na praça.